bem Guarulhos, Torre Salvador, boa noite, Oceaneer 6258, final pista 10. Oceaneer 6258, boa noite, continua a aproximação, informarei pista 10 livre, o ajuste 10 no 4. Confirme o vento, por favor. Variável com 2 nós. Obrigado. Gol no 714 no solo ao 0300, libere próxima direita via Fox, taxi via Alfa e reportando essa taxi e Juliette na minha escuta. Gente, na Alfa reporta antes da Juliette? Afirmativo. Para puxa acionamento, tá 3152, tá no 08. No 08, autorizado, reporta taxi, tá 3152. Oceaneer 6258, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Oceaneer travado, autorizado pouso, pistão no zero, Oceaneer 6258. Boa noite, gol no 643, estabilizado no LS Capa Vista. Gol no 643, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei pistão no zero livre, Airbus da Oceaneer, aeronave que precede. Torre Salvador, boa noite, trip 5344, passou Duna. Trip 5344, boa noite, continua a aproximação, número 3 para pouso, informarei pistão no zero livre, vento variável com 3 nós e ajuste no 0 no 4. Ou no 0 no 4, continua na aproximação, número 2, 5344. Oceaneer 6258 no solo 03, libere próxima direita, agilizando na medida do possível. Em taxia via Alfa e reportante da taxia Juliette na minha escuta. Foxtrot, Alfa da Juliette na sua escuta, Oceaneer 6258. No 643, vento variável com 3 nós, ajuste no 0 no 4, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso, no 0, no 643. O gol no 71 no 4, ingressa Juliette, posição 02. Juliette, posição 02, pro gol no 71 no 4. Para o táxi, está 3152, 68 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando a Aracaju. Salvador, azul 4062, estabilizado no sinal IMS. Azul 4062, continua aproximação, informarei pista 10 livre. São 3152, táxi inicialmente até através do 612 aguardando para prosseguir. Tá através do 612 aguardando. Gol no 643, no solo ao 05, libere próxima à direita agilizando na medida do possível. Táxi via Alfa e reportante, a táxi Juliette para ingresso, me escuta. Alfa, reportarei antes da Juliette, gol no 643. TAM 3152, táxi via Pátio, Índia Alfa e no ponto de espera, reporta pronto, TAM 3152. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, reportará pronto, TAM 3152. Jeep 5344, pista livre, vento variável com 3 nós, check trem, pouso autorizado, pistão no zero. Livre, pouso no zero, está baixado e travado, 5344. Descendo Juliette, Oceaner 6258. Oceaner 6258, atentando o Airbus da TAM no táxi, após o mesmo ingresso a Juliette, posição 1-1. Juliette 1-1, após o Airbus, boa noite. Azul 4062, baixa de trabalho. Gente, Azul 4062, continua a aproximação, informarei pista 10 livre. 4062. 010, pronto, TAM 3152. Gente, TAM 3152, mantém o ponto de espera e após a passagem da aeronave na final, Embraer da Azul, ali mantém pista 10. Mantém o ponto de espera, após a passagem da Embraer da Azul, ali mantém o 10. O TRIP 5344 no solo 07, libere próxima à direita via ECO, dando passagem à aeronave na taxiway Alpha, após o mesmo prossegue Alpha e reportante a taxiway Juliette. Libro na ECO, vai seguir a aeronave e reportante da Juliette, 5344. Do 4062, pista livre, vento 060 graus com 3 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Livre, pouso azul 4062. Gol no 643, Juliette, posição 03, pátio principal. Juliette para o 03, agora no 643. O TRIP 5344, Alfa Juliette, posição 01, no pátio principal. Alfa Juliette segue até o portão ano, 5344. Azul 4062 no solo 09, libere próxima direita via Fox, taxia via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, na sua escuta, Azul 4062. 3152, o vento 040 graus, 02 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, no zero, 3152. Ram 3152, decolado 11, controle em 119, decimal 8, bom voo. 119, 8, bom voo, por favor. Salvador, muito boa noite, WebJet 5899. WebJet 5899, prossiga. Boa noite, senhorita. Não consegue contar com o controle, mantendo 60 na área. Tente novamente em 119.8, controle. Tentei várias vezes. O WebJet 5899 ainda na escuta? Ram 3891 na escuta da torre. 3891 na escuta, prossiga. Já baixado travado, confirme. Confirmo, baixado travado. Ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 060 graus, 02 nós. Pouso autorizado, da 3891. Oi, Salvador, boa noite, é o Gol no 896, estabilizado, Elias. Gol no 896, boa noite, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Aguardando 896. 3891, no solo azul no meio, libere próxima direita via Eco, taxia via Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, na minha escuta até o corte. 3891, paciente, está livrando a direita, taxia via Eco, Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Afirmativo, na minha escuta até o corte, ok? Então 3891. Ok, na escuta até o corte, 3891. Gol no 896, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 50 graus, 02 nós. Autorizado, pouso na 10, gol no 896. Torre está na escuta, doutor, 3891? Afirmativo, prossiga. É, confirma a posição? 08. 08, gente. Torre, é o 3291. Prossiga. Pode acionar o médico da Embraer pra gente aí, por favor? Afirmativa, acabei de contactar, vou contactar novamente, ok? Sem balizamento, confie. Não, o médico, eu preciso do médico. Médico, ciente. Então, 3891 na escuta? Na escuta. Prossiga necessário ambulância e confirme o motivo, pessoa. É um passageiro que está passando mal aqui agora, você vai precisar da ambulância, eu não sei te informar não. Gente, já contactamos a empresa, ok? O médico está a caminho. Obrigado, 3891. Gol 1896, no solo 20, liberando via Fox, taxia via Alfa Juliette, posição 04, pátio principal. Alfa Juliette, 04, gol 1896. Elevador Web 5899 em aproximação. Objeto 5899, confirma já baixado travado? Quase. Ciente, reporta quando baixado travado, ajuste no 0 no 4, objeto 5899. Ou no 0 no 4, é. Salvador, muito boa noite, UTA 3226 para Natal, nível 390. 3226, Natal 370, só um instantinho, cópia, prepare a PUCA, transição Zipar, aguardando. PUCA Zipar, 370. Oi, Salvador, gol 17 no 4. Gol 17 no 4, Aracaju, nível 230, número 2 para cópia, prepare a PUCA, JAMU, aguardando cópia. Gente, gol 17 no 4. Checado, Web. Ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 050 graus, 02 nós, Web 5899. 5899. Tan 3226, pronto, copy. Prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar. Controle 119 decimal 8 e aciona 5516 no transponder. Ok, o Tan 3226, decola pista 10 com curva esquerda no perfil da PUCA Zipar. Autorizado 370 para Upper Zulu 10 para Natal. Controle 198, controle 198, transponder 5516. Correto, portão 7, chama pronto para o pushback acionamento, TAM 3226. Então, estamos prontos para o pushback acionar. 07, autorizado, reporta táxi, TAM 3226. É, autorizado o pushback acionar, chama para o táxi. Webjet 5899, no solo 25, liberando via Fox, taxia via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, na minha escuta até o corte. Alfa Kilo, pátio 3, na sua escuta, boa noite. Bom, no 7, no 4, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, JAMU e após direto Aracaju. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5511 no transponder. Autorizado Aracaju, nível 230, PUCA, JAMU, Aracaju. Controle 198, 5511 no transponder, gol 17 no 4. Apenas confirmando curva esquerda após a decolagem, dá 10, no portão 02, chama pronto, pushback, acionamento, gol 17 no 4. Ok, sai da PUCA, com curva esquerda, 10, gol 17 no 4. Tô 9 muito boa noite para Pacaembu, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, boa noite, confirma o pátio de destino e a pista que pretende decolar? Estou aqui da cola da Alonso, que estava no lugar da Elimita, o Oscar Hotel Kilo, solicitou início e deu 180, então. Ciente, autorizado IDC, nível 180, decola da pista 17, com curva à esquerda após a decolagem, no perfil da saída Momo, e após Momo voa direto destino. O controle em 199 decimal 8 e aciona 5524 no transponder. Positivo decolado conforme o comando na esquerda, perspectiva banda, o nível 180, está falando, faz o perspectivo da banda, um voo direto para ele, 5524 no transponder, 198 controle, o nosso está tranquilo. Correto, do pátio da Aerostar, porta para acionamento, ótico até o quilo. Porta para acionamento, ótico até o quilo. Salvador, boa noite, chegou no 606, cliente da Charlie. No 606, boa noite, formação Charlie, confere, Campina Grande 390, copia? Copio, prossiga. Autorizado Campina Grande, nível 390, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta o pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5525 no transponder. Positivo, estamos autorizados a Campina Grande, 390, pêsulo 10, está 10, primeira curva esquerda, Puca Zipar. 198 é o controle, o código 5525 para o voo no 606. Correto, confirma o portão? Estamos aqui no 05. Ciente, no 05, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 606.